Espírito Santo está aqui. Sua doce presença podemos sentir, como brisa suave em nossos corações, como um rio de graça, amor e perdão. O Espírito Santo está aqui. Sua doce presença podemos sentir, como brisa suave em nossos corações, como rio.